A Hora das Cigarras. Os ritmos da África numa viagem sem fim. A Hora das Cigarras. Todas as semanas, navegando através da grande música da África. A Hora das Cigarras. Vamos preencher esta Hora das Cigarras com algum do melhor jazz africano ou de inspiração africana produzido nos últimos anos. A orquestra Sons da Lusofonia, dançando numa praia em Moçambique, Maria João e Mário Lajinha, Júlio Silva e Roque Jamal, Abdullah Ibrahim, Sibon Gila Kumalo, Omar Sousa. Os versos são do poeta moçambicano Júlio Carrilho. Thank you. Arrumaram-me as primeiras letras numa ilha. Goiabas e mangal, songoma e maçanicas. O tocar macio dos mariscos, cofre de lembranças, colar de sentimentos que me trai, ainda hoje suspenso dessas praias. Já viu? assim. Você comer, para mim comer, para uma coelha de comer. Vamos mais passar fome. A lua sobre a massa prenha do oceano encheu-me de dolência, me adoçou modos. Alvas silhuetas debicando o mundo, lá ao fundo, o pano de um pangaio. Amarro com ele. Até ao continente não é muito. Pega-se o serpenteado do canal, franqueia-se o caminho. Sob os meus pés o restolhar das águas. Ao alto, o verde das árvores marinhas. A cintilação da estrela de Makuti, dizendo-me adeus, o desafio. Terna, a melodia se dilui no sangue. Tandanhang, não mais, o ondear da linha do horizonte. Thank you. terra é dura, me põe entre o perder e o vencer. Espinhos de uma nova flora deitam-se ao ataque, lanças contra lobos e melancolia. O bambu me suspende nos abismos, só o cheirar do mato nos aviva, mantos de silêncios sobre a caravana, até que o arco curvo da Bahia surja e se defina. Thank you. meu berço de destinos, desatinos, no meio do areal, com mar e sal me fervem. Falar cantado vem na linha d'água, este rimar no meu andar se mete. I've seen many cities, the new and the old, Copenhagen bored me, Madrid was dark and cold, New York has its crowded streets, yet I hear no laughter, I vow that you're after, I'll never roam far from home. I vow that you're after, come tears or come laughter, I'll never roam. Cape Town, lovely Cape Town, you're the fairest city of them all I know. Oh, my town, I missed you so. Your fragrant summer breeze, the old oak trees, flower sellers on the grand parade, early morning taxis, market trade, Asia, ocean, sun-swept mountain streams, painted birds and midnight windswept dreams. Sweetest love I know, deep the rivers flow, I'll never roam far from home. I vow that you're after, come tears or come laughter, I'll never roam far from home. Sellers on the grand parade. taxis, market trade. Asia, oceans, sun-swept mountain streams. Painted birds and midnight windswept dreams. Sweet as love I know. Deep the rivers flow. I'll never roam far from home. I vow that you're after, come tears or come laughter, I'll never roam far from home. Entre a cidade e eu, há uma ponte precária, afunilada. Estreito guia a infundação de conchas. Quitequete. Enterro o coração no sussurrar das palmas. Me embrenho. Na vigilância dos corvos, outra ilha. Caniço, esguia e fina haste me abanando o espaço com a sua sombra, seu esgarçado abraço. Casa e urbe viva, feita de surpresa, denso emaranhado, leve fortaleza. Yeah. Todo o jazz mergulha em África as suas raízes, mas algumas raízes chegam mais fundo do que outras. Para esta Hora das Cigarras, escolhemos um perfume desse jazz feito em África ou que regressou à África. Por aqui passaram a Orquestra Sons da Lusofonia, Maria João e Mário Lajinha, Júlio Silva e Roque Jamal, Abdullah Ibrahim. Vamos terminar como começamos, com o piano endiabrado de Omar Sousa, um piano de Cuba, lá onde a África é mais antiga e mais profunda. Os versos foram do poeta moçambicano Júlio Carrilho. Boa noite, África.